Eu acreditei que ela me amava, que as palavras dela eram verdadeiras. Eu acreditei que ela me queria, porque quase sempre ela me dizia que o nosso amor era pra vida inteira. Eu acreditei nos seus sentimentos, mas eu descobri num certo momento que ela me enganava, que ela brincou com meu coração. Eu vivi num mundo de ilusão, eu dormia junto com uma bandida. Eu acreditei no seu sentimento, mas eu descobri um certo momento que bandida. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, mas eu gosto dela. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, sou louco por ela. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, eu quebrei a cara. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, coração. Para.